Tu m'as promis. Et je t'ai cru. Estamos en Facebook como mi música, radio por internet. He said rock star, moving as a porn star. Dale go, you don't stop. Ya no te pares, dale mami, mueve loca. Bésame en la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa. Bebamos en mi copa, ya muéveme la popa. Me gusta como tú, perreando poca luz. Faldita y camisú, ya no hay tabú. Ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío. Ay, qué lío, tú me quitabas el frío. Por tu curvita me guío. Dice que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando. Dulce como el mango. ¿Tú qué estás hablando? Si fue culpa tuya, no me montes la bulla. Yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla, señor agente, me puso caliente. Yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. She's moving like a rock star, moving as a porn star. Dale go, you don't stop. Ya no te pares, dale mami, mueve loca. Bésame en la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa. Bebamos en mi copa, ya muéveme la popa. Me gusta como tú, perreando poca luz. Faldita y camisú. Ya no hay tabú. 1, 2, 3, 4. She's moving like a rock star, moving as a porn star. Dale go, you don't stop. Ya no te pares, dale mami, mueve loca. Bésame en la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa. Bebamos en mi copa, ya muéveme la popa. Me gusta como tú, perreando poca luz. Faldita y camisú. Ya no hay tabú. There's no if, no ands, no bus, no bus, no bus, no wise. There's no if, no ands, no bus, no bus, no bus, no bus, no wise. There's no if, no ands, no bus, no bus, no bus, no bus, no wise. Estamos en Facebook como Mi Música. Mi Música, Radio por Internet. Move your body, come on now everybody. Move your body, move your body, everybody.

Estamos en Facebook como Mi Música, Radio por Internet. Nah.

Estamos en Facebook como Mi Música. Mi Música, Radio por Internet. I left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known. Destination unknown. Destination unknown, known, known, known, known, known, known. Vanish in the air. Whoa, oh. ballando dal tramonto all'alba. Voglio sentirne la tua voce, il ritmo della tua anima. Voglio vibrare dentro il suono, plasmare il ritmo nella mente. Voglio il movimento nel frastuono, la adrenalina intelligente. Ci vuole ritmo per ballare, ritmo per amare, ritmo per sognare, ritmo, ritmo, ritmo per ballare, ritmo per amare, ritmo per sognare, ritmo, ritmo. Ci vuole ritmo per ballare, ritmo per amare, ritmo per sognare, ritmo, ritmo, ritmo per ballare, ritmo per amare, ritmo per sognare, ritmo, ritmo. Mangio da sport per discoteca, tag nella gallery discoteca. Sento le amiche più fighe perché voglio andare alla discoteca. Monday night to the club, Thursday night to the club, Wednesday night, what a headache, by the wind to the club. Thursday night to the club, Friday night, didn't wanna go. Mama free Michelle called me on the phone and so I went to the club. Saturday night to the club, Saturday night to the club, Saturday night to the club, Saturday night. Estamos en Facebook como Mi Música, Radio por Internet. You're so sexy, sexy, sexy. Just Estamos en Facebook como Mi Música, Mi Música, Radio por Internet. Don't know. Could it be that love is the answer? Why I wanna stay? I just don't know. Why I wanna stay here with you, only with you. Thank you. Could it be that love is the answer? Why I wanna stay? We'll be right back. can be. Estamos en Facebook como Mi Música, Radio por Internet. Thank you. stars could shine now, for they are closer than near. But they will not present my presence. They will not present my presence. I wish the light could shine now, for it is closer. Mouth of a volcano, and I said, hey! help me, Lord. Help me, Lord. I found myself in some kind of hell. But I did not believe in a heaven and hell, world in opposites kind of reality. And I gained control of myself, and I decided to press on. And as I walked along the supposed golden path, I was trembling with fear. Oh, the lions and wizards yet to come, I seen in the distance silver mountains rising high in the clouds, and a voice from above did whisper some shining answer from the moon. Forgive me, I never meant to hurt you.